Saúde, do Pará para todo o Brasil. Brasil! Ainda bem, agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer. Tudo bem. E você, porque ninguém. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Equipe Bravo Sound, o show de som automotivo no Pará. Cima, Bravo Sound. Pra cima! Pra cima! Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar. Ela sente que cadedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, vem devagarinho, no pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia. Eu vou te agarrar. Eu vou te agarrar. Tá mole? Eu vou te agarrar. Tá mole? É. Eu vou te agarrar. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, vai. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, e vai. Esse Juninho, eu tô chegando no sapatinho. E na disciplina, estoura e joga pra cima. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, tá mole, eu vou te agarrar, tá mole, é, eu vou te agarrar. Sapatinho e na disciplina.

Bravo Sound, dando um show de potência e qualidade. Vai sentando devagar, vai ficando sem parar. Vai sentando devagar, vai ficando sem parar. Vai sentando devagar, vai sentando devagar, vai ficando sem parar. Os jovens do Mi. Os jovens do Mi. Criando tendências pra você dançar. Vai ficando sem parar, vai sentando devagar, vai ficando sem parar, vai sentando devagar, vai sentando devagar, vai ficando sem parar. Equipe Bravo Sound, a equipe que arrebenta no Pará. A putaria, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa, eu acho que tá rolando. Piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa, eu acho que tá rolando. Equipe Bravo Sound, a pressão automotiva do Pará. DJ Paulinho da Adidas Produções. Equipe Bravo Sound, do Pará para todo o Brasil. Equipe Bravo Sound, a referência em som automotivo do Pará. Olha só, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Só vai te dizer, maneiro. Dia de semana é tenso, tá tu limpa essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Trocou na favela, vai trocar com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aí eu vazio, tô na máxima, os fia pensou besteira. Os amigos que é envolvido, falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. E se ela pensa que o gelo que é bonito? E se ela pensa que tem a é molequinho? E se ela pensa que os filhos eles são bobinhos? Vai gamar quando ele passa, vem devagarinho. Vai gamar quando ele passa, vem devagarinho. E se ela pensa que o gelo que é bobinho? E se ela pensa que tem a é molequinho? E se ela pensa que os filhos eles são bobinhos? Vai gamar quando ele passa.

homens bom, bom, bom, parceiro. Vários homens bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Xandinho tá tipo bom da bichinha, bom pro granada. Fecha, vai toda, vai! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Babo não! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. E quer ouvir na batida o swing é com a gente. Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. Riquelme, Riquelme, Riquelme, vai! Xandinho tá tipo bora, bichinha, buco, gre, gre, gre, gre, gre, nada! Vai! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Equipe Bravo Sound, a pressão automotiva do Pará. Homem mata! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu pedi tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu não sigo minha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. Melhor mexer com fígado do que com cola. Agora ganho! E meus amigos voltei. Eu tava ficando doido. Comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete, o aqui fruta na cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo, né? Que não, Miguel? Mexer com fígado do que com coração. Para, Sandrão. Olha, Sandrão, eu botei. Eu tava ficando doido. Para, bebê, comigo. Chefe, né, pai? Equipe Bravo Saúde, do Pará para todo o Brasil. Acho bom assim, atitude, atitude. Cadê o gritinho da galera do avião? Ai! Olha, Jorge Luiz, moça, Francisco! Você! E comentou com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Comentou com as amiguinhas, puxadinha. É bom demais, é bom demais. Quando me vê passando os doidinhos da jogada, elas gritam, ela, ai, ela grita, me vê passando, é sim. Mas elas gritam, ai, elas gritam, ui, ai. Bora, magrinha, família, vai, vai. E comentou com as amiguinhas, puxandinha, é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me vê passando a doidinha da jogada, bora, Renato, bloca roxo, vai. As amiguinhas puxandinha é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É lá, querosinho. O menino vem logo atrás. Swing não, se amostrando. Olha a pegada do Riquelme na batera do Mingão. E como eu tô com as amiguinhas puxandinha é bom demais. Eu tô com as amiguinhas puxandinha é bom demais. É bom demais. É bom demais, quando me repassando, ela, mas elas gritam, elas gritam. doidão. Quando me vê passando você, mas elas me dão raio, fui. Fala pro não da madeireira, vem, vem. E comentou com as magrinhas, que cheirinha bom demais. Chefe, chefe, chefe, pai, chefe, chefe. E quando me vê passando, chefe, vai lá na dor. Eu me não bate. Aí comentou com as amiguinhas, que cheirinha bom demais. Chefe, chefe, pai, chefe, chefe, pai. Quando me vê passando, Xaninho vai logo atrás. Eita, Biel. Eita. Lucas Braga, eu tô aqui só passando tempo, mas o chefe é você. Kleber Show. Aí comentou com suas primas que Xaninho é bom demais. Comentou com as amiguinhas que Xaninho é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vê passando, o grangeiro vem atrás. As elas gritam, ui, ui. Quando me vê passando, bora tambor. Elas gritam, ai, ui. Vai, aca! E comentou com as amiguinhas que o Xandinho é bom demais. Chefe, chefe, é pai. Chefe, chefe. E quando me vê passando, as meninas vai logo atrás. Chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, pai. Chefe, né, pai? Chefe, chefe, né, pai? Agora o Pino, chefe é você. Para, Bodinho! Quando me vem passando, avião. Alô, Pacheca! Você não é chefe, não, você é patrão. Rancho do Pacheca. Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Equipe Bravo Sound, a referência em som automotivo do Pará. O paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando e o presidente tá cheio. Enchendo e derramando, a galera tá sem freio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado. O sol tá pegando fogo, mas ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de das dunas, vamos botar pra full, full time. Leo, Leo, Leo. Black CDs. Jonathan do sapato e sombreira. Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Show e só as top. Casinha boa, é na beira da praia, só entra convidado. O paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando, o freezing ainda tá cheio. Enchendo e derramando, domingão tá lá no meio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado. E o sol tá pegando fogo, e ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar, pra ressaca. Pegação! Tá todo mundo cantando essa aqui, ó!

Vamos lá, Bravo Sound. Fechou, já. Será de hoje? Já. Vou já. So tell me how deep is your love, can it go here? How deep is your love? So tell me how deep is your love, can it go here? So tell me how deep is your love, can it go here? Dando um show de potência e qualidade. Equipe Bravo Sound, a equipe que arrebenta no Pará. Ó, beat, bagunça.